Oi, oi, oi, oi, oi, oi, que maravilha, que beleza, tudo bem, neguinho? Tudo bem, neguinha? Você não tem mulher ouvindo esta merda, né? E aí, beleza? Hoje é dia 23 de fevereiro, nossa, quanto tempo faz que eu não atualizo esse podcast, né? Mas agora estamos na modernidade, né? Agora estamos mais na modernidade super tecnológica. Estou gravando aqui diretamente do meu netbook, um Samsung, bonitinho pra cacete, né? Não sei por que o computadorzão, a máquina mortal da nega véia, que não quis saber de funcionar, bicho. Não sei o que tá vendo com essa merda. O microfone não vai, não rola. Mas então a gente fez essa gravação aqui no nosso querido netbook, pra ver. Você vê que qualidade de som que tem essa trolha, meu? Porra, é pequenininho, simplesinho, funciona que é uma beleza. Eu fico impressionado com isso. Mas de qualquer forma, estamos aqui com o podcast do Negão, do Becazão, do Bonitão, trazendo para você as mais incríveis groselhas, pedindo desculpa pela desaparecida. Mas final de ano é triste. Começo de ano também é uma outra merda, porque a gente tem que correr atrás de filho, e mulher, é casa, as goteiras, e começa essa chuvaiana. Puta, como. Que merda! Ontem caiu um pedágio nervoso aqui, bicho, que desgrameira. Como nós vivemos mal na vida, chove, já fica tudo assanhado, já fica tudo louco. Puta, que coisa terrível! E estou usando aqui o fone de ouvido poderoso, né? Não sei nem porque eu estou usando fone de ouvido, porque não estou ouvindo nada. A bagaça está gravando com o microfoninho aqui. E é aquele chinesinho, mas é interessante. Você veja como, antes de começar o assunto do dia, né? Ou do podcast, como são as coisas. A gente não consegue ter uma indústria que produz uma porcaria de um fone de ouvido, deve ter que ser tudo importado. Você quer ver alguma outra coisinha aqui? Olha, um radinho aqui do meu lado. Olha, eu tenho uma garrafinha de água aqui, de alumínio. Isso é tudo da China. E pior, todas essas merdas, vai tudo petróleo, né? Como a gente depende dessa porcaria desse petróleo? Você ouviu meu peido? Acho que não ouviu. Como a gente depende de petróleo para tudo, né, cara? Tá caindo lá todos aqueles países, aquela revolta popular, o pessoal pondo abaixo. Você não acha que não tem interesse de petróleo? No meio, tudo petróleo, porque as coisas que nós usamos, aqui na minha frente tem um ventilador, a carcaça dele é metal, plástico, petróleo. Aliás, você sabia que essas garrafinhas de água plástica, essas vagabundinhas que a gente toma, tudo isso solta um composto cancerígeno? É interessante, né? O que a gente está exposto a produtos cancerígenos, a produtos que nos fazem mal, que arrebentam com a nossa saúde. E tá aí, vai tocando assim, né? Eu vendo aqui a televisão, a carcaça, plástico, de novo, petróleo, o papel para poder rodar é petróleo, para poder tirar. Meu, tudo tem petróleo nessa. Se acabar o petróleo, fudeu, né, cara? Se acabar o petróleo, o mundo vira um. A gente volta pra Idade Média, né? Que caralho de dependência da porra. E esses produtos com petróleo, especialmente os plásticos, aí tem muito chumbo. Aí a pessoa pega um câncer, não sabe da onde vem essas tralhas chinesinhas. Eu tô vendo daqui o meu pendrive chinesinho, né? Vai ver que essa carcaça de plástico aqui da Kingston não tem chumbo. Tem. Ou aquele. Tem lá um player chinesinho que eu ganhei de um amigo, jogou na minha mão, né? Aqueles que você espeta o pendrive, ouve muito. A carcaça dele é um lixo. Ah, não vai longe. Meu celularzinho aqui, chinesinho, Xing Ling. Puta lixo do caralho, mas de novo, petróleo no meio. São umas coisas que. E a gente, nosso país, a gente não consegue fazer nada, cara. Que orgulho você pode ter de um país que você não consegue nada. Ah, você consegue o quê? O dinheiro. Mas esse dinheiro é tão microscópico comparado com o que ganha um deputado. Por que ganha um juiz? Um juiz ganha 30 mil para bancar o Deus, né? Os promotores acham que são deuses, os juízes sabem que são, né? Você vê que loucura! Esse é o teu país, cara. E eu tava vendo aqui no meu pagador, no começo do ano, tem que pagar as traias de imposto. Puta, só vem imposto, cara. A gente paga imposto pra caralho, imposto em tudo: tributação, bitributação, tritributação, impostos em cascata. E o que que você tem de retorno? Porra nenhuma. Aí vem o cara, não, você tem que confiar no Brasil, confiar no Brasil. Porra, você é otário. É a mesma coisa que você confiar num bandido. Você vai confiar num bandido? Não, um bandido vai fazer alguma coisa boa pra você. Você tem que ter fé no bandido. Um dia ele não vai te matar. Um dia o bandido não vai te roubar. É isso que é o Brasil, né? Isso é o teu país. né? Você pega agora, aqui, é que pelo menos na minha região, quando cai o pé d'água, milagrosamente os transformadores não estão explodindo. Normalmente eles explodiam, né? O mês passado estavam explodindo, acho que eles trocaram os transformadores, ou encaparam os fios, né? Que agora cai o pé d'água, não dá curto, eles não explodem. Eu falei, pô, dá aquelas piscadinhas assim, tal, meio lá, meio cá, mas não explode. Aí você vê em compensação, pelo lado da cidade, rebenta com tudo, semáforo para, poluição, córrego que transborda. E aí, onde é que vai a nossa grana, né? O que, que você quer, mulher? Aí minha filha chegou, vai-te embora que não tem nada pra você aqui, não. Xuxu, vai pra lá, vai pra lá. Vai lá, magrão. Então tá aí, né? É meu filho. Oi. Você sabe o que é? Ovo, tangue e aqueles friozinhos lá, né? Aquela bandejinha. Falou, magrão? Isso, vê se dá lá, então. Vocês ouviram no fundo do seu Lucas Kazuma, filho com... Ô, Lucas, quantos anos você tem, meu? 20. Pô, você tá com 20 anos, velho. Não é 21, não? Não. É 20 anos mesmo? É. Pô, você vê, meu. O moleque tá com 20 anos. Que loucura, cara. O tempo passa. Então, seu país, essa demência, né? Você não consegue... ir pra frente, mas ir pra frente em que sentido? Ter uma situação mais justa, mais honesta, mais honrada. É quando você acha que vai dar um voto de revolta no Tiririca, você bota o Tiririca, aquele imbecil naquele lugar, você vê, ele não sabe nem o que tá fazendo lá, mas tá ganhando 60 pau por mês pra ficar lá coçando o saco, as suas custas, as minhas custas, a custa do nosso imposto. Aí você vai ter que acreditar na cidadania, você tem que lutar pela cidadania. Você vai lutar o caralho, eu tô de saco cheio, meu. Lutar pra quê? Pra você colocar outro imbecil no lugar, pra colocar... Porque o problema na nossa sociedade é exatamente o povo brasileiro. Naquele filme Tropa de Elite, você, Tropa de Elite 2, você vê os caras atacando os deputados, atacando as autoridades, e que não sei o quê, é porque eles exploram, as milícias exploram a peãozada, e que não sei o quê, mas quem é que financia tudo isso? É o povo, meu amigo. O povo não tá desamparado. Quando teve aquele... as unidades políticas, ficou o PP... o PP lá do Rio, né? Porra, a primeira coisa, quando botaram pra fora os bandidos, quem houve saque dos caras, foi a população entrou lá, saqueou tudo. Roubou tudo que os bandidos deixaram lá, foi a população que roubou. E aí, não era pra roubar, né? Mas não, deixa aí, porque isso é produto de roubo. Não, vou lá roubar, vou pegar o que é meu. Roubaram desde bujão de gás até TV plasma, né? O vagabundo não sabe ligar a TV, mas rouba. Então o que acontece? É uma coisa de estrutura da mentalidade do povo brasileiro. De todo o nosso país, nós somos um bando de imbecis, não dá, meu. O único, mais ou menos, que não é tão imbecil sou eu e você. O resto, porra, os caras terem fé de que isso vai melhorar, que isso vai melhorar. Não vai, velho. Isso aqui é cada um por si. Mas eu não vou esticar muito minha choramingação, porque meu podcast não é pra isso. Nós não estamos aqui pra... choramingar. É legal que eu tô vendo aqui o fio é comprido pra caralho, o netbook fica lá longe, eu vejo o tempo. Deu 8 minutos e 10 segundos, olha que maravilha. Falando rapidamente lá do pessoal do Anime ABC que me perguntaram se eu ia, não ia, se eu ia, não ia. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, estava aqui um dia sossegado, tranquilão, na boa, tocando minha vida, toco o telefone. Era o Atila com o Magai, né? Que me chamou pra fazer um negócio lá, uma apresentação lá no Anime ABC, né? Legal, foi uma coisa muito bacana. Porque eu não tenho, por mais que eu deteste otakus, eu não gosto de tribos. Acho que as pessoas devem batalhar pra serem elas mesmas, né? Ai, tô me sentindo tão nojento com esse fone. Acho que as pessoas têm que batalhar pra serem elas mesmas. Você pode até ser parte de um grupo, mas você não pode ser o grupo. E a molecada de hoje tem muito medo, tem muito pânico, eles querem ficar sempre em grupinhos. Na minha época também era assim, lógico, nós também tínhamos medo, mas muito medo, muito menos medo do que hoje, que na minha época a gente queria viajar. Eu viajei, fui para Porto Seguro sozinho, fui para Bahia sozinho, né, com mochila nas costas e tal, fui para o Japão, fui para Paris, Estados Unidos, a gente rodou, eu ia a patroa, mas eu fui, né, em compensação a molecada de hoje tem medo de tudo, cara. Então foi divertido encontrar esses otakus e brincar com eles, que porra, eu não vou mudar o mundo, né, velho? Eu não vou conseguir mudar o mundo nem a cabeça dessa molecada. Eles são filhos de imbecis, eu não posso ir contra essa maré, né? Ir contra essa coisa. Deixa eles serem o que são, vamos brincar, vamos nos divertir. E o Atra me chamou lá, né? Fiz lá, não sei o que, beleza. E obviamente, pra quem não sabe, no Anime ABC quem tava lá era o Xoxoto, né? Que eles já queriam o Atila. Acho que tinha um outro lá, o Sargentão Marcos, né, e o outro... Eu já queria me chamar. entre aspas, né? Queria me chamar entre aspas, que quem chama, né? Quem quer chama, não fica com mimimi, porque, mas o Peixoto não deixava. Mentira, cara, mentira. Numa empresa, você não tem dessa de quando... Primeiro que o Peixoto nunca foi sócio da Across, que é a empresa que os caras organizam lá no NBC. Ele nunca foi sócio de nada. Mas eu acho interessante como é que você delega poder a um merda. A um cara que só dá problema, que só traz encrenca, que só arruma confusão. E você dá poder para ele como se ele fosse dono. Por que, que você faz isso? Porque ele é o quê? Porque antigamente haviam dois moleques que cuidavam do Anime ABC que chamaram o Peixoto para dar uma força. Aí a coisa cresceu, deu dinheiro, os moleques abriram a empresa. Só que não abriram a empresa, junto com o Peixoto, com o CPF dele, tá todo fodido, segundo o que disseram, né? Aliás, aqui para frente é tudo que me disseram lá, né? Então, mas mantiveram a besta fera por perto. Porque ele tem o quê? Experiência o caralho, meu! Ah, porque ele tem nome. Olha que nome! Pra você ver como as pessoas fantasiam em cima dessas coisas, né? Como as pessoas deliram em cima desses negócios, dizendo que, nossa, ele é muito importante. Ele é muito importante, esse cara tem, meu. É uma coisa que ele vira e fala que vai fazer revistas, vai fazer quadrinhos. Mas o que, que ele faz hoje? Nada. Ele fez uma revista aí de nazismo, dizendo que, que o Hitler foi o maior assassino da história. Mentira. Stalin foi muito maior. Pol Pot do Vietnã foi muito maior. E ele põe não porque ele é uma besta, mas eu não entendo esse negócio, essa molecada. Não vai entender qual é que é. Me chamaram pra trampar lá, fiz minha palestrinha, não sei o que, me explicaram, tal. O Átila me tratou muito bem, foi muito divertido. O que acontece, Átila, já sei que você tá me ouvindo, que você não aguenta, né? Você veio aqui. O problema é que você é muito inseguro, cara. Mas você é de uma insegurança, bicho, que eu vou te dizer, cara. Eu, sinceramente, eu não me meto em situações em que eu não tenha controle. Eu não vou fazer um trabalho que eu não saiba o que você está fazendo. E também eu não vou pôr dinheiro num negócio que não vai me dar retorno pelo menos 3 vezes maior do que eu estou fazendo. E eu não sei que graça você tem de fazer um evento desse tamanho, que é bacana e tal, se não dá uma satisfação especial. Não só para mim, mas para o mundo, né? Eu acho que se você faz algum trabalho, as pessoas têm que sair gratificadas. Claro que isso na teoria, né? Porque na prática é uma dificuldade do caralho. E o que acontece com você, Atila? Você é extremamente seguro, cara. Mas de uma insegurança absurda. Porque eu explico por que, que ele é inseguro, negada. Por que, que ele é inseguro? Simples, porque ele foi lidando com uma situação com um camarada absolutamente pusilânime. Peixoto é isso, um pústula. Se você puxar a ficha dele com quem trabalhou com ele, a começar de mim, você não tem uma pessoa que fale bem dele. Não tem. Não tem. Não tem ninguém. Puxa aí qualquer coisa. Mas quando você puxa o Zé Roberto para trabalhar, beleza, é uma coisa. Mas ao mesmo tempo, quando começa, a merda é a fofocaiada. Você tem uma bronca do palhaço, Peixoto? Por exemplo, o Átila me contou que tem uma pasta cheia de recibos. Nota, fica por ser promissório. O diabo que seja do Peixoto, que ele não pagou. Porra, bota isso no protesto e esquece. Não, mas ele guarda. Ele guarda aquilo pra poder ficar ali. Eu tenho uma frase que eu acho que você já ouviu outras vezes por aí. Eu vou dizer de novo. Guardar rancor é a mesma coisa que você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Isso que o Átila faz de guardar recibo, de não sei o que, de Peixoto, isso daí prejudica a si mesmo, cara. Prejudica a própria pessoa. E ao mesmo tempo ele me chamou para fazer uma espécie de depuração, né? Ele queria, sei lá, por insegurança também. Nós ficávamos horas no telefone aqui, né? Nós ficávamos pelo menos 2 horas papeando. Digo, mais ele falando do que eu, né? Ele quer gastar, deixa eu gastar. Eu tinha tempo para ouvir, não tem problema. E é um corolário, uma quantidade absurda de besteiras e bobagens e canalices que o Peixoto fez. Eu me tornei um peixotólogo, né? Eu conheço a vida do camarada de cima a baixo. Mas não, ele não precisou dizer. As pessoas vêm e me trazem, né? E é terrível, porque eu fico mais preocupado com o próprio Átila, porque ele mantinha um rancor fudido do Peixoto, que o Peixoto traiu a confiança dele de uma maneira absurda. que não convém dizer agora, algum dia eu conto, tal, mas... Mas ao mesmo tempo, como eu falei pro Átila, ou pro próprio sargentão lá, esqueci o nome do sargento, o Peixoto é um câncer, né? Ele é um cancro, uma pústula. E onde ele tá, ele estraga as pessoas, né? Eu tive a sorte de me afastar da bestade porque eu tive muita firmeza de caráter, eu sempre fui muito libertário, sempre fui muito eu mesmo, né? Diferente dele, eu sempre tive um pouco mais de caráter, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, sempre tive um pouco mais de caráter. Aí quando você vê essas loucuras que o Átila presenciou, que, por exemplo, o Peixoto, ele fez aquele Anime Santos, né? De novo, como é que você põe um camarada para trabalhar numa empresa, para ser sócio, entre aspas, para cuidar de grana, sendo que não tem papel passado, não tem responsabilidade, não tem nada. Moleque, é uma merda. Mas puseram o demente lá, rolou o Anime Santos, fracassou, rolou rolou o Game Center. O Game Center foi uma fudúncia tão terrível. E eu não sei como é que esses caras se metem nisso, né? O Átila me contou cada absurdo, eu tô louco para contar. Mas eu vou te dizer só o seguinte: cobrar a entrada num evento público numa escola municipal lá da cidade. Já começa por aí. E quando você cobra esse tipo de coisa, né? Já tem esquema no meio, já tem putaria, mutreta, é terrível. E ao mesmo tempo esse evento deu errado. Primeiro já encheram o saco, o Peixoto já encheu o saco dos três patetas pra fazer essa porra desse evento. E não teve um porra de um homem, né? Pra falar: não, não vai fazer essa porra nenhuma, cala sua boca. Vai se fuder, dá um chute na boca dele e cala a boca, né? Isso aqui dá, ó, na ponta do lápis. Tiveram a paixão de ficar na ponta do lápis, por que que não funciona? Ele insiste. É um idiota. Idiota ele? Beleza, idiota o grupo? Aí é foda. Deu prejuízo Anime Santos. Deu prejuízo essa porra desse Game Center. Estourou tudo, escangalhou tudo. Tiveram que fazer, inclusive, porque o Peixoto botou a grana dele, ficou duro de novo. Olha a administração de primeiro mundo. Ele botou a grana dele nesta merda, quebrou tudo, perdeu dinheiro. Por caridade, o Átila fez pra ele uma espécie de Peixoto Esperança, um bingo entre os colaboradores, pra arrecadar um dinheiro pra dar pro coitadinho do Peixoto. Dá até dó, né? O meu coração sangra por ele. Olha, está sangrando, ó. Tá sangrando tudo. O Átila fez um bingo, um Peixoto Esperança, pra dar um dinheiro pra ele. Deu um dinheiro pro cara. Onde que tá com a cabeça de fazer isso, né? Beleza, onde é que tá com a cabeça de fazer isso? Aí, dão mais dinheiro pro Peixoto pra romper a sociedade e tal, porque o Peixoto é um cara que nunca se impõe em nada, né? Ele só se impõe pra se fuder. Isso ele sabe fazer. E quando ele se impõe, é pra prejudicar todo mundo, né? Isso é com ele mesmo. Conseguiram dar uma grana pra ele, ela aceitou, saiu fora. Quando ele foi para Belo Horizonte, lá no o AnimeCon que teve lá em Belo Horizonte, ele montou uma lojinha, ganhou um dinheiro, tal, ficou lá, ganhou uma lojinha, não sei o que esses caras têm de montar lojinha, pegou um monte de produto consignado, ganhou uma nota, ganhou 2 contos no final de semana. Olha que beleza, né? Mas ele torrou tudo lá em Minas, porque estava atrás de uma mina. Feinha da caralho, ficava atrás dela, passando para baixo, ela não queria, mas ele ficava, ia ficar só meu aniversário, blá, blá, blá. Voltou para São Paulo duro de novo, com 400 contos de avião, né? Porque o ônibus tá louco. Voltou para cá com 400 contos no bolso. Com esse dinheiro, veja que coração puro, né? Com esse dinheiro ele pegou e foi lá e registrou o nome Anime ABC no INPI, né? Isso deixou o Átila alucinado. Mas acho que o Átila não ficou alucinado pelo Peixoto. Ele ficou alucinado consigo mesmo por acreditar num puta de um filho da puta. Porque o Peixoto, ele é um canalha, mas é um canalha burro. Porque ele faz a merda, depois todo mundo fica sabendo. Ao mesmo tempo que acontece, o Átila, por ser muito novo, por ser muito inseguro, tal, ele fica naquele vem e vai naquela demência. E ele não fecha a questão, é interessante isso. Ele botou o Peixoto pra fora, eu quero pôr uma pedra. Meu, você nunca vai pôr uma pedra nesse assunto. Você nunca vai se livrar do Peixoto, porque eu garanto pra vocês. Esse Átila tem uma quedinha pelo Peixoto, um carinho pelo Peixoto. Não é pra dar a bunda. Se for dar a bunda, ele dá, mas não é isso. É que as pessoas não se conformam com a maldade do Peixoto, que eles acham que ele é tão idiota, mas é um idiota que tem um ferrão, ele te pica. E as pessoas não se conformam. Porra, como é que eu fui enganado por um imbecil desse? Você vê aquele... uma lesma? Você nunca vai imaginar que a gosma da lesma te dá alergia. E ela dá, desgraçado. Você pegar ela com muito tempo, te dá uma alergia, te dá uma reação. Por isso que todo mundo evita uma lesma. Tenta pegar, ficar lá mexendo pra você ver o que acontece. Fode com a sua mão. Eu pergunto a mesma coisa e ninguém se conforma. O Átila é um cara que não se conforma, mas ao mesmo tempo, ele tem uma premissa de querer ganhar um dinheiro com a Cross. E eu expliquei pra ele como é que faz pra ganhar dinheiro. E vou contar pra vocês como é que faz pra ganhar dinheiro. Aí o Takashi, Cesarico, vocês que estão querendo ganhar dinheiro, mais o César, o Cesarico é um banana, mas o Takashi, vocês querem ganhar dinheiro com esses otakus? Eu vou queimar o filme do Átila agora, porque ele foi mal criado comigo no telefone, me dizendo, ficou gritando, berrando, por causa do que eu falei uma coisa sobre a Sil, que ele não queria que eu falasse, tá? Eu tentei quebrar a barra dele, não é isso, tá? Peguei de outra forma, ele não acreditou, acho que é mentira. Ah, é? O que acontece? Você quer ganhar dinheiro? Faça um evento de música, mas não de tocar bandinha. Pega uma casa de show e só toca de pop, música japonesa eletrônica e também Hatsune Miku, principalmente Hatsune Miku. Muito tecno, muito balanço, muito agito. Faz dois dias assim. E solta pra molecada aí. Faz uma divulgação legal. Porque a merda dessas anime con e anime friends é que esses caras não fazem uma divulgação de nada. Eles são uns imbecis, né? Especialmente o Cesarico, que é um banana, que não tá nem aí com nada. Que a fórmula das cons tá cada vez pior. Esse negócio de fazer cosplay, bandinha, game, dublador, isso tá dando pras pica. Nós sabemos, eu sei que a Anime Con tá com cada vez menos público, tanto que vai parar já. Tá quebrando o galho lá em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte o pessoal não tem nada. Aí vai ficar raspando o tacho. Não esquece que não vai pro Nordeste nunca, porque é longe, é caro e foda-se. Não vai pro Sul também, porque não sei porquê. Mas de qualquer forma, os caras não sabem, não estão ganhando dinheiro. O público tá cada vez menor, porque a fórmula desgastou. Então eu trago para vocês a fórmula, faça balanço. Pega aí uma casa de show, uma casa de dança, e bota a molecada pra dançar das 8 da manhã às 7 da noite, 8 da noite. Só balanço, só balanço, só balanço. E azaração, muito refrigerante, muito não sei o que, só som. A molecada que eu reparei, a molecada quer comprar lixo, mas acima de tudo, querem mangá e anime, mas acima de tudo, eles querem se divertir. Eles querem curtir. Bota a molecada pra dançar. Bota a molecada pra agitar, cobra 10 conto de entrada. Pronto, você já bota ali num lugar desse, trouxeta essa molecada e faz vários eventos assim e ganha seu dinheiro. Ganha o dinheiro na boa, no mole. Eu falei isso pro Átila, o Átila cresceu o olho, né? Mas já que ele se descabelou, sabe por que ele se descabelou? Porque ele não aguentou, ele não aguenta. Aí ele fala que tem a... por causa da Sil, né? Porque tem uma amizade com a Sil, que a Sil é minha amiga, adoro a Sil, a Sil, que é a ex-namorada do Peixoto. Ela é muito legal, é nossa grande amiga, mas a primeira coisa que ele fala dela, pra mim, é mal. A primeira coisa que ele fala dela é uma maldade, que o Peixoto falou que ela é peluda e fedida. Bom, primeiro você tem que avaliar a seguinte questão: quem falou essa merda foi o Peixoto. Ai, vamos resguardar nossa amiga. Porra, resguardar nossa amiga? Esquece. Esquece que ele falou isso. Não, mas você não esquece, né? Você fica guardando aquilo. Fica aquele negócio pra ficar queimando. Puto, Peixoto falou, quero fuder com esse cara. Aí você chega no Zé Roberto e fala isso, o Zé Roberto solta no mundo. Você fala, porra, que foi que eu fiz? Oh, faz um favor pessoal pra mim. Não conta pra ninguém. Não fala mais isso. Não fala mais. Pô, que soltou, meu. Aí que está, você me dá uma arma. Fala assim, olha, você não mata fulano, não mata o cachorro, não mata, vou lá, dou um tiro no cachorro. Pô, por que você matou o cachorro? Percebeu como é que é? É uma questão de você, se você vai empurrar, meu padrinho tinha uma frase bem bacana. Se você vai empurrar uma pedra na ladeira, saiba parar essa pedra. Empurra, mas saiba parar, se precisar, né? O que acontece, o cara solta essa informação, primeiro a gente já vê que ele não é amigo de porra nenhuma de ninguém. Sargentão, você me desculpa, o outro moleque bobão aí. O sargentão, ele não falou mal de você. Ele te respeita e admira. Mas do outro moleque aí, o bobão aí, que teve lá, aquele é o segundo carinha lá, esqueça o nome desse frouxo. Virou e falou, ah! E uma vez o Takashi, lá da Anime Friends, né, ele entrou no evento dele no Anime ABC, comprou uma camisa do staff e saiu desfilando lá, tirando sarro da cara de todo mundo, dando olhos e não sei o quê. E esse palhacinho, isso é uma puta ofensa do caralho, era pra chamar segurança e pôr vagabundo pra fora, debaixo do porrada. E esse palhacinho falou, não, ele, Takashi é um capitalista agressivo. Não, você que é um idiota. Porque é o teu evento, o teu lugar, o concorrente entra pra tirar um sarro da sua cara. Isso é falta de culhão. Sargentão, me desculpe, mas é falta de culhão. É pra dar na cara desse moleque, pra quebrar ele na bufeta. E o seu querido Atila me falou sobre isso. É, ele tá se dando comigo, tá se dando comigo. Eu penso o seguinte, quando você tem uma amizade, você não alimenta coisas negativas dessa amizade. Não dá, você não pode ser rancoroso. O cara pode até pisar na bola. Porra, normal. Quantos amigos que eu tenho que pisam na bola? Ainda bem que eu tenho dois amigos, só três amigos, vai. Que é o Vanderlei, é o Marcos Inoue, que é meu amigo, lógico. E o Fernandão, Fernando dos Santos. É mano, porque eles me aceitam como eu sou e eu aceito eles como são. Vejo os defeitos, mas eu não tenho essa necessidade de estar grudado com todo mundo, né? E vocês têm uma necessidade louca de estar com grupinhos e que não sei o quê, só que vocês se odeiam. Essa é que é a grande verdade. O Sargentão odiava o Peixoto, mas estava ali do lado dele. O Átila detestava o Peixoto, mas estava do lado dele. A irmã do Átila odiava o Peixoto, mas estava do lado dele. Eu falei, Peixoto, o que vocês têm na cabeça? Vocês têm merda. Eu prefiro estar sozinho como eu sempre estive. E como sempre estarei, a não ser com minha esposa e com meus filhos, do que estar com um bando de imbecis que eu detesto. Vocês são loucos. Ah, mas vou ganhar alguma coisa. Nem por interesse, porque não rola interesse. O camarada é um câncer, ele só vai te trazer prejudicar. E você fica do lado dele, o cara vai embora, você fica falando mal. Pra mim isso tem uma explicação muito séria, uma explicação muito simples. Imaturidade. Eu acho que todo mundo passa por períodos em que tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender. Mas tem que saber uma coisa, ganhar dinheiro é uma coisa, relacionamento pessoal é outro. Eu sou muito exigente, eu não deixo qualquer um entrar na minha... Ah, mas eu conheço... Porra, eu tinha amigo de 20 anos que dispensei. Não é assim, porque as pessoas mudam. E com esse meu aprendizado de... Ah, tô com 46, vou fazer 47. Eu aprendi que você não pode deixar a sua amizade valer pra qualquer um. A pessoa tem que suar a camisa mesmo. E vocês, a Átila, sargento e outro bunda mole aí, vocês são muito criança, puta que pariu, meu. Mesmo você, sargento. Porra, meu, bota uma... Esquece essas merdas. Eu uso o preto porque eu me divirto. Porque pra mim é minha diversão, é minha zoação. E eu não devo satisfação a ninguém. Como o Peixoto tava querendo denunciar o sargento porque era sócio da empresa. Porque ele é sargento, ele não pode ter dedicação profissional exclusiva. Porra, isso era motivo pra pegar o cara e dar-lhe uma surra. Vocês não reagem. Átila, o cara destratou tua irmã. Eu, se fosse a minha irmã é uma merda, mas destratar minha irmã, eu vou lá, eu parto a cara do vagabundo. Vocês não fazem nada. E aí o que acontece? Quando o Átila me conta o um negócio da Sil, eu solto e falo, pelo amor de Deus, ele fica bravo comigo. Porque os dois palhaços, o sargento e o outro, falaram, porque você contou pra ele. Porra, isso é atitude de amigo? Eu falo, não, contei mesmo. Contei mesmo. Ah, você falou demais, foda-se, problema meu. Que caralho de amigo é esse que vem me intimar? Tanto que eu virei pro Átila e falei assim, meu, não, eu peguei de outra fonte, peguei de outro lado. Ah, tá, no começo ele acreditou. Ah, eu não acredito em você, otário. Eu fiz isso pra quebrar teu galho com os dois babacas, eles estavam querendo comer seu cu. No ato eu já senti, quando é que não, eu peguei de outra fonte. Ah, é mesmo, tanto que ele concordou na hora, né? O Átila, não, é mesmo. Esse assunto velho, essa porra rolou há 8 anos atrás. Mas o que acontece? Já fica aquele esquema de... Moleque é uma merda. Então eu acredito que não vai rolar mais esquema da nega véia com a Anime ABC, né? Que seja. Ele quer fazer agora... O pessoal do jornalismo quer fazer uma divulgação em cima das faculdades. Beleza, quero que ganhe dinheiro. Que ganhe dinheiro, que seja feliz, que arrume seus problemas pessoais, que viva 1000 anos, que tenha 1 milhão de amigos e bem mais forte por ele cantar. Mas infelizmente eu não posso abrir mão do jeito que eu sou, de quem eu sou, pra me adequar. Tanto que o Átila virou pra mim, você foi muito mal recomendado. Porra, então por que vem até mim, caralho? Todo mundo falou quando eu devia falar com você, todo mundo quem? Veja que loucura que é isso, cara. A molecada, ele não é bom. Os moleques de 18 anos, 19, umas mina cabaçona, Ou então umas puta véia que fica rebolando a mochiba pra fazer cosplay. Pô, que moral essa gente tem pra falar de mim, cara? Eu cuido dos meus 3 filhos, mantenho minha casinha, tenho minha patroa, ganho meu dinheirinho. Acabou, eu não preciso dar satisfação pra mais ninguém. Tanto que eu falei pro Watcher, eu falei, meu, a única pessoa que deu satisfação, que eu dei satisfação nesse mundo é minha mulher e meus filhos. As únicas pessoas. Você não. Nem você, nem ninguém. Nem meus amigos. Muito menos meus amigos, porque a pessoa que tá do meu lado, né, meu? Ela eu mereço. Mas o que acontece? Quando você não tem alguém que você ame, ou que você convive, o amigo vem, substitui e manda em você. Isso é um negócio muito sério pra você pensar. Porque amizade de verdade, cara, não é essa que é imposta. Não é essa que o cara vem e diz o que tem que fazer. Porra, você falou, porra, falei mesmo, vai tomar no seu cu. Porra, daí, nenhum amigo meu, dos meus 3 amigos, nenhum chega e fala, não, por que você falou? Não, foda-se, você sabe o que eu tô falando. Nem meu advogado fala, não, por que você falou essa merda? Você... Problema meu, cara, eu já sou adulto, já sei o que eu faço, se eu me fodo, eu me fodo. É a minha vida, mas o que acontece quando tem muita gente se metendo na sua vida, dá essa merda. Quando você tem muito grupinho, por quê? Por que você tem grupinho? Vamos analisar, por que esse pessoal tem um monte de gente em volta deles? Porque tem um vazio emocional muito grande. Eu me basto com a minha patroa, com meus 2, 3 amigos e meus filhos, tá bom, cara. Por quê? Essas pessoas acrescentam coisas à minha vida. Estava vendo com a minha patroa que a gente vai remontar o site do Mil Nomes. Fiz o cadastro numa empresa para fazer cartão postal, para fazer pôster. Vamos fazer um trabalho bonito para cacete, vamos ganhar um dinheirinho. Vamos tocar um esquema muito bom. Ou seja, a Harumi é uma pessoa que acrescenta coisas à minha vida. O Marcos também, o Vanderlei eventualmente. E o Fernando, o Fernandão, não, nem preciso dizer, né? Ele acrescenta mesmo. O que um Peixoto acrescenta na sua vida? Não, ele não acredita, ele toma. E vocês acham, vocês, bando de imbecis, acham que para você ser amigo, você tem que tomar alguma coisa de alguém, né? Não é isso, cara. A amizade é uma plenitude, é uma cumplicidade. A pessoa te olha, pô, legal. Ela não entra na sua vida para mandar em você, nem para te dizer o que é certo e errado. Ela te aconselha. Quando o Atila me ligou, desesperado, pô, porque o fulano falou que viu que você é foda. Bom, primeiro, eu nunca dei intimidade pro camarada vir pra mim aqui me dar dura. Porra, quem que essa gente pensa que é, meu? Quem que vocês pensam que são pra chegar e fazer esse tipo de coisa comigo? Com Zé Roberto Peneira, filho do seu Ditinho, a Dona Maria. Que direito? A loucura é essa, o cara abre todo mundo de podre pra cima de mim. É, conto, é a mesma coisa que o pinguim chegar pro Coringa contar os podres da vida dele. E o Coringa vai no Batman, o Batman vem dar um cacete no pinguim. O pinguim fala, porra, Coringa, o que você faz? Porra, é minha natureza, eu sou o Coringa. Quando você veio até mim, você já sabia como é que eu sou. Então por que agora tá mijando pra trás? Assume, mas ninguém não assume. Ai, porque eu vou me queimar com o fulano. Ai, porque meu amigo, ele vai ficar chateado comigo. Ele é não sei o que, eu detesto ele, viu? Aí que tá merda, eu detesto o cara, detesto esse filho da puta. Ah, mas ele é meu amigo, porra, se eu detesto um cara, eu vou ficar do lado dele. Isso é doença, né, isso é uma doença. Então o que acontece, eu vou encerrar essa bosta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, né, porque... Dei dois assuntos rapidinho pra falar. Então, o Anime BC é uma merda. Como vocês podem ver, essas convenções são ridículas. Valdoeiro, você devia montar suas coisas aí pra comer um monte de otaku. Porque... Mas também você não come ninguém, Valdoeiro. Porque, puta, essas meninas são muito feias, viu, cara? Não, minha problemática. Não vale a pena, não. Então o que acontece? Fico por isso mesmo. Eu acho que não vai rolar meu lançamento do Mil Nomes Anime BC. Vou ter que fazer meus esqueminhas, continuar minhas coisas por fora mesmo. E vamos que vamos, né? O segundo assunto, rapidinho pra falar pra você, que o terceiro é mais comprido. Ai, o terceiro é sempre mais comprido, sempre mais duro. Essas perseguições que tiveram comigo no Orkut, né? Eu já estava querendo sair do Orkut já há algum tempo. Foi meio orquestrado isso, né? No que eu anunciei para meus 100 e tantos amigos do Orkut. Não, quer sair porque no Facebook estou me dando melhor. Tenho contato com gente mais positiva, com gente mais limpa. Porque o Orkut é uma favela do caralho, né? Ah, mas vendeu seu livro lá. Foda-se, pau no cu. O meu público agora é quem tem e-book, e-reader, né? Meu público é esse. Quem lê meu livro, beleza, vamos ler. Bacana, obrigado. Arigato gozaimashita. Mas o meu público é outro, eu tô querendo ir pra uma outra direção. Então eu falei, não, eu vou sair daqui do Orkut e tal. Aí apareceu aquele demente lá no... Na... casa do escritor. Pô, fazia um tempão que eu não acessava essa merda do Orkut. Eu vi um puta de um louco. Mas eu suspeito que isso aí é coisa da gorda, né? Que a gorda guardou um rancor fudido, né? Eu não entendo essa gente, né, cara? Eles não sabem zoar. Eles não sabem. Eles acham que pode tudo, né? Que pode, que vão indo, vão, que pode, não sei o que, que eu mando, que eu fui perseguido pra caralho, zoaram, me tiraram em várias comunidades, porque a única coisa que eu não abro mão é do meu jeito de ser. Eu não vou abrir mão. Me desculpem os que pensam o contrário, mas a nega véia é assim mesmo. E esse povo não se conforma. Mas eles não se conformam não comigo. Eles não se conformam consigo mesmo, porque eles não conseguem... Tá ruim, meu pigarro. Eles não conseguem ser como eu. Porque eu não tô nem aí com nada, velho. Não, eu tô num processo de me livrar do medo, de todos os terrores. Mas o camarada alucinou tanto, depois vieram no meu Form Spring, não sei o que. Ah, eu não tô com paciência. Porque aí já entra o quê? O meu livro da Morgana tá ficando lindo. Tive que refazer um monte de coisas, como por exemplo, o Pedro perdeu a mãe. Não sei por que eu mantive a mãe dele, mas eu perdeu a mãe. E tem uma gêmea. Né, eu já trabalhando nessa parte, eu dei para ele também uma coisa chamada casa casa Alcântara, né, que é onde ele trabalha, que a casa ele mora em cima com o pai e a irmã, embaixo é um tipo de um armarinho. Eu achei essa parte maravilhosa, porque eu tô misturando aquele Brasil bucólico, né, de casa de secos e molhados, de quitandinha, com coisas malucas, que a narrativa vai indo, mas aparece uma ou outra coisa louca, né? Você, pô, o que é isso? Pra você perceber que não é bem. Eu já começo dando uma pancada, dizendo que na cidade-estado de Aurora, que não é São Paulo, é Aurora. A cidade-estado de Aurora, na Rua das Rosas, quase esquina com a Rua dos Jacintos, número 153, fica a Casa Alcântara. Aí eu começo a descrever a frente da casa, o que tem na casa, Casa não, porque é uma super quitanda, né? Um armarinho. E vou explicando o que tem ali, etc. Falo da mesa, que tem chocolate, que tem o baleiro. Aí eu vou explicando, de repente, esse aqui é o Pedro, daqui a pouco a gente volta. Aí passa pra aqui e tal, ele tá estudando o quê? Com uma caneta de... Não é uma caneta, uma pena de ganso. Porra, por quê? Aí vai indo a narrativa, bereré. Falei, não, as armas, o calibre 32 ou 45, a escopeta fica debaixo dele ali, ele vende armas também. Opa! Aí você vai indo, entra um personagem que fala de uma coisa, fila mais outra. Eu tô delirando de prazer de fazer essa história, né? Essa parte do Pedro, que eu tô reescrevendo tudo, né? Tô recontando tudo sobre um ponto de vista bem brasileiro, que você sente o cheiro do lugar. Tanto que o lugar que você entra, eu falei, é como se tivesse chovido o mundo, né? Aquele cheiro de mundo, porque esses armarinhos do interior... Que eu era em Araraquara, eu ia muito no armarinho que tinha lá, o anzol de prata. Ei, anzol de prata, delícia, ficar perto da estação. E eu sentia aquele cheiro, era o cheiro de coisas, né? Cheiro de Brasil, cheiro de fumo de corda. É, feijão, farinha, carne seca, era uma delícia. Eu fui revivendo isso e passando no texto, o texto ficou uma maravilha. Me perdi completamente. Mas de qualquer forma, então eu estou mais preocupado de tocar agora esse meu livro maravilhoso do que ficar alimentando demência de louco da internet, né? Eles que fiquem por lá, né? Eles que ficam... Então eu não fugi, não saio de nada, só fui cuidar da minha vida. Porque eu tô agora, eu vou começar semana que vem, é. Terça ou quarta-feira eu vou começar a fazer umas coisas malucas, eu vou andar com meu netbook por aí, tem alguns lugares que eu vou tomar cervejinha e vou gravar alguns programas ao vivo ali, né? Vou fazer pelo bichinho. É uma delícia. Vocês vão tomar cerveja comigo, vou fumar um cigarrinho que agora eu tô podendo. Não tô podendo, né? Mas não é. E é legal que tem uma hora que o Pedro tá lá, tá arrumando a lojinha, né? Entra o nego velho, que não sei o que, e pede cigarros indígenas, né? Ah, não, tá aqui, tá ali vendo maconha. É uma maravilha, eu curto muito, eu adoro minhas histórias. A terceira coisa, então, só pra alinhar, vai, eu, na semana que vem eu vou começar a sair com o netbook por aí. Vamos começar a fazer uma TVBK ao vivo de alguns points, né? Que tem lugares aí que tem internet, tá? Vou abrir ele. Vou levar o foninho, a gente vai trocar ideia ali, enquanto eu tomo cerveja como um negocinho, vai ser muito legal. Você vai curtir pra cacete, acho que vai ser. Eu vou manter você a par aqui. Vai lá no meu Form Spring, fica de olho ali. E eventualmente também vou colocar no site do Mil Nomes, que a gente vai reformular tudo. O terceiro assunto pra alinhavar o nosso podcast de hoje, né? Eu tava pensando nesses dias, e hoje eu vi que os irmãos, os gêmeos Barra ganharam um prêmio nos Estados Unidos de quadrinho, que não sei o que, beleré, beleré. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, e faz muito tempo isso, né? Eu tinha lá o nosso querido Heróis da TV, eu abria aquele gibi, eu delirava, né? Mas antes tinham os gibis da Ebol, a minha memória tá indo pro brejo. Eu me lembro de ter visto lá um desses gibis, os Inumanos, né? Eu ainda adoro os Inumanos, eu não sei porquê. Essas loucuras, aqueles desenhos do... aqueles carros malucos, aquele cachorrão, bulldog, aquilo era do caralho, né? Que puta desenho lindo. E eu me lembro que uma vez, quando era bem moleque, eu devia ter uns 10, 12 anos, eu peguei a cara lá do personagem principal dos Inumanos, né? Comecei a desenhar assim com a canetinha, né? Ficou igualzinho. Eu parei e pensei nesse dia, falei, pô, se eu seguisse adiante eu ia ser desenhista. Eu fui desenhista por um tempo, né? O problema é que eu sou muito preguiçoso. Eu não tenho paciência de ficar estudando. Puta, eu acho isso uma merda. Eu sempre fui preguiçoso pra caralho. Mas por aí você vê qual é que é a nossa formação, né? Nós temos a formação de desenhista. Que nós sempre valorizamos mais o desenho do que o roteiro. Nós vimos aqueles desenhos do Steve Ditko. Com as histórias do Stan Lee, a gente via mais, a gente achava que, eu, moleque, achava que o Stan Lee era que desenhava, né? Isso tem muita gente que acha que até hoje é assim, viu? É foda. Que o Stan Lee é o criador do Homem-Aranha, que não sei o que, sim. Mas, acima de tudo, nós víamos mais o desenho. E essa tendência continua até hoje. O pessoal lia a Turma da Mônica, pô, desenhava, pô, você desenhava lá no Maurício, você é desenhista, Só que o principal é o roteiro, negada. Há essa inversão, há uma inversão de valores com relação aos quadrinhos. Todo mundo acha que quadrinhos é só essa porcaria de desenho. Que é importante, lógico, é importante, mas o roteiro é fundamental. Eu demorei muito tempo para concatenar isso, né? Concatenar. Eu demorei muito tempo para me ligar nisso, porque pô, a minha formação também era visual, que era de vocês. Até que finalmente eu comecei a ver que o desenho é importante, mas o roteiro é mais. E exatamente quando o Enfio virou para mim, e contou num texto dele qualquer, que o desenho tem que estar a serviço da ideia, e não o contrário. Eu te digo qual é que é. A mídia se chama história em quadrinhos. História em quadrinhos. Não é desenho em quadrinhos. Não é... ego em quadrinhos, não é punheta em quadrinhos, não é putaria em quadrinhos, é história em quadrinhos. História. As melhores histórias do Carlos Zéfiro, Alan Moore, Disney e os seus milhares de redatores, e mesmo Maurício de Souza, todas essas histórias passavam por um contador de história, que é a essência da comunicação humana. Quando o ser humano começou a caçar, ele tinha mais, ele não precisava ficar colhendo, andando para cima e para baixo, né? Que era uma merda. Começou a caçar, ele tinha mais alimento, ele podia ter mais relacionamentos sociais, né? Ele parava, cozinhava comida e ficava lá papeando, falando das estrelas, e que não sei o quê, e ficava horas conversando, se comunicando, e isso estimulava, obviamente, o cérebro a ter um desenvolvimento maior, uma comunicação muito maior. Só que nós esquecemos disso, né? A nossa sociedade, ela privilegia muito o superficialismo, as aparências, nós não conseguimos ir a fundo no assunto, né? Por isso que matemática é tão difícil para a gente entender, porque a gente não pensa. Por isso que as novelas são sempre as mesmas histórias, variando só os personagens, ou então os atores, né? É tudo a mesma história, tudo Romeu e Julieta, ou 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez. Mesma coisa, não muda. É a mesma história sempre. Mas o que você tem? Ambientação, atores, roteiro, mas é tudo a mesma história. X-Men também é a mesma história desde sempre. Porque, de novo, os gringos também não têm lá essa profundidade. Só que eles têm um mercado, que você tem uma estrutura de quadrinhos muito grande, comercial. Pra caralho. E lá em cima está o padrinho autoral. que é uma outra conversa, né? Aqui não, aqui nós só temos quadrinho autoral, e só o quadrinho autoral não se sustenta. Então você imagina uma pirâmide, aqui embaixo o quadrinho comercial, né? Que é o quê? Putaria, ficção científica, aventura, X-Men, Thor. Essa é a base que sustenta tudo. E lá em cima, os quadrinhos autorais dos irmãos Baca, todos esses caras feios pra caralho, puta merda. Lá em cima, uma coisa de... Ai! Mas devido à nossa visão ignorante pra caralho, também provinciana, nós achamos que o que tá lá em cima é a regra. Aí ele ganhou o prêmio. Eu quero fazer quadrinho comercial, eu quero fazer quadrinho autoral. Tô nem aí. Vou fazer do meu jeito. E faz o jeito dele, só que é o que acontece. Ele consegue convencer uma editora, põe na livraria, lança um livro, acabou. Só aqueles malucos que foram pra Europa, aqueles brasileirinhos que foram pra desenhar lá, aquele leão negro, né? Esqueci o nome do cara que fez essa porra. O cara publicou, não, beleza, lançou o álbum na Europa, e aí? Ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. Aí depois vou fazer aqui o quê? Vou ensinar a desenhar mangá. Porra, que maior enganação que um cara que desenha no estilo europeu ou no estilo ocidental vai passar a fazer curso de mangá? Porque quer dinheiro, né? Ele tá precisando de ganhar. Porque ele não consegue o quê? Trabalho. É diferente de o Rodivão Matias ou o próprio Mozart Couto, que eles têm os livros didáticos, eles fazem um livro didático, eles ganham 30, 40, 50 pau. 50 mil reais. Eles podem, eles são foda. Mas é a peãozada, tem que fazer ilustraçãozinha daqui pra lá, e batalhar pra fazer estampa de camiseta, ou então logotipo de calça, porque não tem trampo. Mas aí que está, você veja. Estamos na beira do abismo, nós já estamos no fundo do abismo, porque nós não temos mais quadrinhos. Nós temos o quê? Os caras fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem, e cagado. É só você ver o Holy Avenger, que só pô, o pessoal só lia porque não tinha concorrente. Entrou um concorrente e quebrou. Agora imagina se o Cassaro fosse... Sonho meu. Se o Cassaro fosse um cara inteligente, tivesse organizado os personagens, feito um universo ficcional direito, um planeta adequado... Tudo bonitinho, com caráter design. Não, ele fazia o roteiro no guardanapo, cagado, ainda continuou fazendo assim, foda-se, não tá nem aí. Porque ele é um doente mental, ele é um miolo mole, é um incompetente. Foda-se ele. A lição que nós temos que tirar disso é o quê? Se tivesse organizado, perduraria. E como é que você organizaria isso? De novo ao caso que eu te falei de contador de histórias. O cara que conta a história, que pega o personagem. O Homem-Aranha morreu a partir do momento que entrou aquele lá, o Abutre, né? Acabou. Dali pra frente não veio mais nada. Porque, pelo que me lembro, o Stan Lee saiu fora. Deixou pros caras, foda-se, fez sucesso mesmo, tô nem aí. Porque o design do Homem-Aranha é muito legal. Os saltos, os pulos dele, é maravilhoso. Mas o personagem em si é fraco porque... A ideia inicial era ótima, dele gostar da Mary Jane, a menininha deliciosa, que não dava a menor bola pra ele. O moleque adora isso, né? Qual moleque feioso, tipo eu e você, não queria aquela menininha linda que nunca dá a menor bola, a Donatella da nossa vida. Puta, ia ser do caralho, né? Então você transfere isso, Vitória, e funciona. Depois que entrou o Abutre, acabou tudo. O filho do Jameson veio do espaço com o robô. Aí virou uma merda, aí já acabou de vez, não tem mais nada. Mas se você pega um personagem nacional... Eu falei, inclusive, isso pro Mozart Couto, né? Que se ele tava querendo liberar, que o autor não tem liberado. Pô, então faz você, mostra o caminho. Qual é o caminho? Webcomic, negada. Webcomic que você pega um personagem legal e solta a historinha. Mas o foda é quando você chega pra esses caras... Opa, tá foi uma cagada aqui, não. Funcionou. O foda é que você pega pra esses caras e eles não têm informação nenhuma, só sabem desenhar. A principal... utilidade, a principal formação que deveríamos ter é contar uma história. Veja como o Neil Gaiman trabalhava, né? Depois ele contou como é que eram as ideias dele, né? Tinha uma parte no Sandman em que ele fala do cara que tinha debaixo da escada um pote que ele guardava uma galáxia, né? Depois roubaram isso, usaram no Man in Black, né? Naquela parte final que tem umas bolinhas de gude que são galáxias. Essas pequenas ideias, essas pequenas... Tudo bem, filho? Essas pequenas ideias é que são preciosas. E você trabalha em cima. O Mil Nomes, por exemplo, é uma ideia preciosa do menininho que morre, que alcança um supramundo e que as mentes das pessoas são planetas. Você faz com que ele possa entrar nesses planetinhos. Aí eu vejo esses pessoal do RPG, um camaradinho, um amigo nosso lá no fórum, Clopcap, falou que não, eles melhoraram muito. Porra, melhoraram como? Não tem como você melhorar o RPG se os caras não têm um fundamento de contar uma boa história. Eles não estão ali para contar história, estão lá para fazer desafios de numerozinhos. Não rola. Por exemplo, você quer um absurdo maior do que no RPG, você ter lá uma taverna? Meu, isso nunca existiu na Europa, meu amigo. Taverna é um negócio pós-medievalismo. Porque por lá, eu vou pedir um prato de... Restaurante só existia na China. O Marco Polo que trouxe a ideia demorou um tempão para ser aplicado. Porque na Europa não existia restaurante. Isso é um troço muito recente, os caras fazem. Outra, aquele lance do pessoal carregar armas, né? Porra, meu, um metal daquele para fazer muito caro. O cara anda com aquela roupa por dias e diz que não toma banho. Essa verossimilhança, eu sei que é fantasia, não precisa me corrigir, eu sei que é negócio de fantasia. Mas essa falta de verossimilhança é que estraga a parada. É fantasioso demais, é idiota demais, é ridículo demais. Magia, explica magia. A função do autor é explicar o porquê das coisas. Não, eles só querem fazer elementos para dar porrada um no outro. Não é assim, cara. Mesmo nesse jogo maravilhoso, o Dead Space 2, é computado toda essa história de elementos disso, elementos daquilo, golpes, aprimoramento, mas as criaturas, o universo ficcional é muito bem criado. Fora o design, que é maravilhoso. Eu tô jogando Dead Space, tô morrendo, é maravilhoso. O cara quer cuspir pra fora da nave, o monstro vem atrás, puta, meu, que do caralho que é aquilo, uma cinemática absurda. A história é meio bestinha. Mas funciona para você conhecer um universo ficcional coerente. Coerente. Eu não consigo ver nenhuma história de RPG sem que eu me sinta humilhado. Eu tenho meu personagem de RPG, o Lemak, em que eu tô. Algum dia eu vou trabalhar com ele, mas agora eu tô preocupado com outras coisas. Mas eu vou fazer uma história de RPG que presta. Com personagens que prestam. Infelizmente. Não vai rolar no Brasil, porque eu tô vendo que vocês são um bando de imbecis, né? Porque a principal figura do roteirista, ela é tão badalada, né? Ou tão paparicada, mas só que quando o cara faz um negócio, você vê que coisa ridícula. Mas, como tem um monte de moleque idiota que não tem formação nenhuma, já começa a ficar louco, porra, pra dar na cara, meu. Pra dar na cara, porque o autor tem que ter... Não só crítica, autocrítica, ele tem que ter o discernimento para saber quando ele está escrevendo merda e quando ele está escrevendo coisa que vale a pena. Só que ele não sabe o que é isso porque vive sendo paparicado. Ai, você é maravilhoso. Ai, você é lindo. Imagina o que seria de mim, todo mundo me paparicando. Porra, eu não aguento paparicação, cara. Nossa, isso... Por que que não me paparica? Não me elogia, eu detesto elogio. Você fala que tá bom, obrigado, um abraço e tal. Mas, porra, eu adorei que ele já começa a me... Polar sim, né? Porque isso é uma defesa pessoal, uma defesa mental e pessoal contra o ego, né? Se deixar muito, claro que eu fico contente quando um cara desenha, me elogia. Beleza, eu fico contente, mas eu não deixo isso subir a cabeça. Porque se subir a cabeça, sabe o que vai acontecer comigo? Eu viro um peixoto. Que qualquer tapinha nas costas, um sorriso, já acha... Não, bicho, a minha função é divertir o leitor, agradar o leitor, contando uma boa história com personagens bacanas. É difícil contar uma boa história, é difícil pra caramba, é difícil criar um universo ficcional, mas nós precisamos tentar. Se a gente não tenta, meu amigo, é muito complicado. Então eu quero mandar pra todos vocês meu abraço, minha consideração. Espero sinceramente que minhas palavras sirvam de alguma coisa pra alguém, porque pra mim tá muito louco. E se você precisar de qualquer coisa, os comentários estão logo aí abaixo. Porra, 53 mil. Nossa, como vocês falam, hein, negado? Obrigado a todos pela sua gentil participação. E vamos ver se essa bagaça agora sobe, que gravar eu gravei, né? Ficou bom o som? Ficou bom o som? Por favor, manifeste, passa adiante. Vamos fazer desse país uma merda diferente. Mate o Brasil que existe em você. Livre-se disso. Não existe Brasil. Existe o quê? O que você quiser que exista. Ou seja, só tem merda nessa porra. Valeu, negado. Um abraço. Obrigado, hein? Tchau. Parou? Oi?